Silva, boa noite, Azul 2, 591, no ciente da Uniforme, pronto para a Copa. O Silva 3, a aeronave chamou por gentileza, Azul 2, 591. Afirma, senhorita, boa noite. Boa noite, 2591. Se o problema não conta no meu, não consta no meu sistema, você pode confirmar o seu horário previsto para decolagem, por gentileza? Está um pouquinho cedo, 5-7. Teria a saída prevista, por favor? Confirma o destino e a rota prevista? É Vitória, do Espírito Santo. Gael Leda Bideg, a princípio. Gael Leda Bideg, obrigado. Passou, boa noite, Azul 4206, informação uniforme, pode ser realizado por 5-0-5. 4206 para Recife, está autorizado nível 350. Decola da 10, cumpre o perfil da saída Puca, Jamo, Aracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona 5020 e o controle 120.8. Ciente, Azul 4206, aprovado Recife, nível 350. Decola Sono 0, saída Puca, Jamo, Aracaju. Decolagem com curva esquerda, transponder 5020, controle 120.8. O procedimento está correto, me chama quando pronto para o posto 01. Só tem uma solicitação do controle, devido à ativação das áreas por conta do jogo, você vai decolar restrito 4 mil pés por 25 milhas, em caso de falha, ou liberação do controle. Tá certo, então decola limitado 4 mil pés por 25 milhas. 4206. Botar 3567 para puxa rolamento. É 3567 no 02 sem livre puxa no táxi. Chama na táxi. Olimpo 02 na volta. Olimpo 02 está autorizado o cruzamento, dono 028. Autorizado o cruzamento, dono 028, Olimpo 02. Salvador, boa noite, 19, informação uniforme, Brasília 360, boa noite. Gente, acorde de cópia. Acorde, sai de left 9. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2715. Tá mantendo 190 com a informação uniforme. Azul 2715, assina identificação. Governador da posição BR. A minha ideia desse. Solicitação do controle devido ao jogo, tu tá restrito 4 mil pés por 25 milhas ou até a liberação do controle, ok? 4 mil pés por 25 milhas. 591 tá na escuta? 2591 na escuta, senhor. Já recebeu seu plano, vou checar só suas saídas junto ao controle e já paga a sua cópia, ok? A sua escuta, senhor, sem problema. Decida, controle aguarda para o reporte da modificação das horas de voo. Mantém inicialmente o 050-3894. Então modifica na presente e voa o ponto que é a 3 milhas da cabeceira 10. 2591, vamos à cópia? Prossiga, senhor. Autorizado, Serra Bravo, Vitor Tango, 160 ao nível, decola da 10, descubra o perfil da saída da El Coral. Após a decolagem, curva à direita. Aciona 5023 no transponder, controle 1208. Por solicitação do controle de desativação da área, só está restrito 4 mil pés por 25 milhas ou até liberação do controle. Ativo, 3 para Victor Tango, no número 0, decolador 1-0 com curva à direita após na saída da El Coral. Faz a classe, chama o controle 1208, 5023 no transponder, restrito a 4025 milhas da área de Salvador ou pelo controle, aguardando a liberação, azul 2591. Protegimento correto, me chama quando pronto, puxa, confirma sua posição, por gentileza. É a 3, Romeu Santos. Obrigada. Salvador, Oxidero 6259, boa noite, com a uniforme. Oxidero 6259, confie por gentileza o seu fórum estimado protocolar. Ao 55, ainda 3 minutinhos adiantada. Mas fica recebendo seu plano, eu pago sua cópia, ok? Confirma o destino? É, Guarulhos e por isso é a provável saída. Tá, é o Lê da Mótida. Grato, senhorita, não aguardo. Sempre 894, estamos no sua 175, reporte para modificação das regras de voo. Estou modificando da presente, pro 175. Está no modificado a partir de agora 2033. Para altitude de tráfego, informe visual com campo. Informe na visual. Patrulha azul 275. Patrulha. Após bom, senhor, qual será o nosso procedimento só para inserir na nossa navegação? Ou a intenção de pouso na pista 17 ou pista 10, né, Salvador? É, pista 10 é final de 3 milhas, o senhor falou, não é isso? Correto. É a possibilidade de pouso na 1-0 ou 1-7. É, confirme? Possibilidade de pouso na 1-7 ou 1-0. Qual a intenção do pouso azul 27 no 7? 1-5. Qual será o procedimento? Espera 102.95, altímetro marca 1017, sem o voo 3567. Ponte espera 118.95, ajustado 1-0-1-7, na 3567, grato, bom trabalho. Da cabeceira 1-0. Senhor, nós vamos pousar na pista 17-1-7. Ok, copiado. Pista 1-7, pós golf. Aguardo para o controle de aguardo para modificação das regras de voo para visuais para prosseguir para o circuito de tráfego e pouso na pista 1-7, azul 2-7-5. Após bom, o senhor vai poder nos vetorar uma final direta da 17? Sim, né? Ok, sim. Reporte visual com campo. Boa tarde. Salvador, muito boa noite, está 3567, ponto 0 pronto. 3567, mantenha o ponto de espera da 1-0, informo que após a decolagem, nova restrição. Manter a reta até 4 mil pés após curva esquerda cumprindo a saída. Afirmativo, então vai manter 4 mil pés, porém no perfil da saída leva 1 alfa, tá? 3567. Negativo, é para manter a reta, manter o rumo de decolagem até atingir 4 mil pés, após curva esquerda e curva saída. Ah, entendi. Confirme, curva direita conforme o perfil. Negativo, eles pediram agora que cumprir a leva com curva esquerda. Tá ok, então alerta com curva esquerda, 3567. Avisão, 3894. 3894, Xenagora, Torre Salvador, é 198 decimal 95. Confirma a frequência? 198 decimal 95. 295. Torre 3894. Torre 3894. Autorizada a aproximação, cumpra a aproximação visual. Final curta, pistão no zero, evitando o ingresso na área amarela. Vento no meio, 0 grau, 059. Certo. 3894, pouso autorizado, pistão no zero, no meio, 0 grau, 059. Mensagem autorizada, alinhar e manter a pistão na zero. Alinhar e manter na zero, tá 3567. Autorizado 394, solo 38, libere próximo à direita, chama o controle solo, frequência 1291. Entre, liberando à direita e chama o solo, TAM, 394. Antigo 2715, voz bom, estamos pro 180, mantém 050 e reporte para modificação do plano de voo. Azul 2715. Zero, não, 5, 0, 0, 0, 5, 9. Autorizado, demais, está 13 milhas da cabeceira 17, condições visuais para a mudança de regra, senhor. 27 no 5, plano de voo instrumento modificado agora 2041, atendendo o 5 mil pés, altímetro 1 a 0, 1 a 5, aguarde para proceder a descer. Ah, mas aí nós não vamos, não vamos voar na rampa certa do Paposo. A gente não pode prosseguir na descida não, senhor? Eu para 4 mil pés, justamente, altímetro no 017. Azul 27 no 5. 4 mil. Controle Salvador, boa noite, até 3567, passando 1500, matando a torre de decolagem. 3567, contato na torre de decolagem. Suba e mantenha o nível de voo 140 inicialmente, após cruzar 2 mil pés. Curve à direita para 200, limite serão 15 milhas na proa. Afirmativo, autorizado nível 140, após 2000 agora, direita proa 200, limite 15 milhas, voltar 3567. Azul 2715, fica para altitude do tráfego, altímetro em Salvador nos 017, informe visual com campo. O controle azul 2715 está atingindo 4000 totalmente visual. Segunda descida para altitude do tráfego, 1500 pés, altímetro em 017, agora transferência das comunicações para a torre. Você. Pode. Na torre Salvador em 118 do final 95. 1895. 06, coordeno com a equipe de solo. Assim que o tráfego da tampa arquear no 03, tem livre puxo chelo táxi. Vamos coordenar então, o estacionamento do fã, missão 03, esse é o estacionamento do táxi. No 5, avistado, autorizado no 0. Vento, 150, fuja 17, vento, 150 graus, 69. Autorizado pouso na pista no 7 para azul 27 no 5. 7 curva direita para o 260. Limite 0, 267. Sete, curva direita para 260. Positivo, direita 260, tá 3567. Não tem mais a restrição então de 4 mil? Permanece. Tá bom, obrigado. Mike Lima Oscar, controle Salvador. Qual é o meu altitude que mantém? Não recebeu a última aqui, amor, tchau. Usando o nível 60, usando a minha zona, na sua 3. Realmente disse mantém a 1 na minha zona. Cruzou o nível 100, confirma? Afirma. Suficiente. Mike Lima Oscar, disse que operação para a final de alerta 3. Pista no 0, curva esquerda para 2, 3, 0. Limites serão 15 milhas, 1 no 5 milhas. 2, 1, 5. Correto. 060. Depois de retombar, já apareceu no 44, Pagog. Ok, grato. O Xanem 259, solicitação do controle por questão de ativação da área. Seu carro restrito 4 mil pés por 25 milhas de Salvador ou até liberação do controle. Então após a decolagem, manter 4 mil pés conforme por 25 milhas. está restrito a 4 mil por 25 milhas. Cumpre o perfil da saída da EL, mantendo por outra vez uma, após curva direita, restrito 4 mil até a liberação do controle. Gente, está decola, mantendo perfil, após 2 mil, 4 mil restrito, 25 milhas a liberação, controle 6259. 60, 135, 67, mantendo ainda proa e aguardo por nós os seus contos. Gente, Fabel 360 ainda mantém a proa, 35, 67. Voltímetro em Salvador, 10, 17. Pé Lima, livre à esquerda e chama para o sol, frequência no visão do small 10. Lima, esquerda, 2 no 10275. Roger Lefa da presença, tá? 3567. Mike Lima Oscar, formação de tráfego. 11 horas, 1 3 milhas, mantendo 2 mil pés, equipamento ao hotel 60. Circo, Aranha Azul, Black Level 1, 2 0, Departure from Runway 1 0, first turn left, Conde Departure, via Golf 677, Spot Code 0276. And departure control, frequency 120 decimal 8, Azul 6712. Correct, so come for pushback and setup. Still call for pushback and setup, 6712. Sorry, boa noite, Azul 7705, boa noite, Lima. 7705, muito boa noite. Prossegue até o través do gate 07, guarda-se. 59 euro. Através do gate 07, agora em instruções do 1079. Solo 4206 para o táxi, 722 a bordo, autonomia de 3 horas e 5, atuar na Fortaleza. 27, 4206, ingressa via Índia Alfa, quanto espera 108.95, altímetro 1017, tem um voo. Livre táxi de alfa, ponto de espera, 8795. Boa noite, boa noite. Boa noite. A mensagem do Supremo do Lada, entendi, 3 horas e 52, Campinas, só confirma pessoas a bordo, bom? Fala Salvador, Azul 2591 no pushback acionamento. 2591, aguardo para início do push. 195 na escuta. 2715. Vai seguir o tráfego da Gol, após ingresso no pátio 3, vai parquear na posição 3, Lima, do pátio 3. Segue o gol, depois nós vamos ingressar no pátio 3, papai que é na 3, Lima 2, 7 no 5. O Azul 2591 vai manter posição e vai aguardar para mim tudo isso. Nossa, escuta. Dê uma previsão para o Azul 2591, por gentileza. O Mike Lima. Por informar a altitude do tráfego que o senhor deseja realizar após o piloto? Atingir 4 mil pés após curva esquerda com a saída da mão. Gente, após decolagem, mantém a proa da pista até 4 mil e segue após o perfil da saída Momo, Azul 4206. Azul 4206 cumpre o perfil da saída Puca. Gente, então permanece a saída PUC autorizado, mantendo pro até 4 mil. Azul 4206. Oscar, estima a torre 18, decimal 95. Mais um Oscar, estima a torre. O 4206? Negativo. Gente. Rodolfo 89 da Google, boa noite, ponto de espera. Mantenha Mike Lima Oscar, para você estar aqui na minha mãe, para você estar aqui na minha mãe. Mike Lima Oscar, tem checado, chama na inicial para piloto. Portugal 022, with information Victor, will be ready within 20 minutes. Portugal 022, Portuguese Lisboa, Lima, Tango, flight level 350, runway 10, your departure will be Momo, Jebich, after departure turn left. Skulk 5034 and approach 120.8. Roger, Air Portugal 022 is clear destination Lima Papa Papa Tango, initially flight level 350, runway 10 via Moma, Gebit, Squawk 5024 and 120.8. I'm sorry, sir. Your departure will be Momo and transition to Lupi, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo, okay? After departure, turn and left. Portugal 022. 022, we copy Momo and Kilo with a left turn out. Kassam? We are departing the Momo and transition to Lupi. Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. T-Loop, thank you. With a left turn out. Portugal 022. Correct, come on, ready to push. Okay, you're ready for push, Portugal 022. Azul 2590, pode iniciar o push? Nossa companhia já parqueou no trânsito, mas tem livre push no trânsito. Amarelo. Ali manter no zero. Ali manter no 0, 4, 2, 0 mesmo. Mike Lima Oscar, controle de solo. 5, 5, libere a direita, controle de solo. 1, 2, 1, 0. Oscar, chama o pistão no 0 livre. Salvador, cordial, boa noite, é o Azul 2781. Terminal de carga, parte 3. Quando possível, o senhor passa restrição agora sobre estágio. Para a Vitória da Conquista, como está sendo a saída vigente no momento? Gente, chama o controle de som 21, decimal no 0. Azul 42 a minha, decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 50 graus, 0 menos. Decolagem custa 10, 42 a menos. Para o meu, a terra da Galeão. 4 horas e 50 de autonomia, Fernando Galeão, como está a pessoa da BO 269? 69. Ele está com o controle, você vai manter para lá até 4.000 após a decolagem, ok? Ciente, 4.000 restrito após a decolagem, azul 2591. Bom, a solicitação do controle agora é que mantenha a proa até 4.000 e após liberar essa curva à direita. Ciente com curva direita após a decolagem. Azul 2591. Bom, Azul, qual seria a saída para o Santos 293? Já é o Leda Motiva. Já é o Leda Motiva. O 2591 vai em frente até a ponta espera. 591 segue em frente em Jalta, ponto de espera 7895, altímetro 1017. Tem bom voo, até a próxima. Em Jalta, ponto de espera torre, bom trabalho, até a próxima. Clima alto. Prossegue via Alfa, chama na Delta para o cruzamento final na 028. E quando na Delta, chama a torre em 1 no próximo 95. Uma Delta 350, possível confirmar 2 na saída PUC. Saída PUC 350, azul 420. Decolagem autorizada, pista no 0, no 50 graus, 069. Decolagem, boa noite, né? Oi, Salvador, boa noite, azul 2591, próximo ponto de espera. Azul 2591, após a rolagem do Boeing, vagou na pista no 0, linha e mantém. A linha autorizada, né? 591. São 4 Lima, é bom. 0 nível, decolada 1-0, com propulsor da saída da Leda Motiva, excepto por Zulu 1-0, Taubaté. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5-0-3-0, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizando Guarulhos, nível 3-2-0, rota conforme a Zulu 1-0, Taubaté. Decolada 1-0, não precisa da Leda Motiva, a primeira curva à direita. O contagiamento está correto, uma solicitação de controle. Após a decolagem, mantém pro até 4.000 e após curva direita cumprindo o perfil do centro. Após a decolagem, mantém a proa até 4.000 e então curva direita cumprindo o perfil da saída. Portanto, 329. O contagiamento está correto, chama quando pronto para o posto no 5, tá? Camará, quando troca para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto, para o busto. De agora essa subduração, curva à direita, proa 215, limite serão 2,0 milhas. Proa 215 limitado, quantas milhas? 20 minutos? Correto. 20 minutos, obrigado. Controle de Salvador, boa noite, 3258, informação viva, descida para 1-5-0-5-2-1-0. 3258, adiciona identificação, e que mantenha o nível de voo 050, autorizando a chegada na área. Aguarde por novas instruções. Descida 050, cumpre a área, aguardando a setoração para final, 3258. Nove, complete curva direita, pro 230, permanece o limite. Oito, nove, complete curva à direita, pro 230, permanece o limite. 230, 20 milhas, boa noite, 19. Controle Salvador, frequência no 20.8. 208, boa noite, final de semana. 2085. 2545, obrigado. 42 é boa. Linha 259, taxa autorizada via faixa principal Índia, ponto de espera 2895, ajuste 1017. Boa noite, Solo. É o gol no 645, posição 8, informação Vitor, repetitivo, vitória. Aguarde cópia no 645. Ah, desculpa. Senhora 6259, só confirmar nossa autorização. É, após a decolagem, é o perfil da Dael, Leda Motiva. É, a única restrição é 4.000 até 25 milhas, correto? Negativo, mudou a restrição. O senhor deverá manter a proa de decolagem até 4.000 pés após curva direita na subida da Dael. Ok, então restrito. Ah, 4 mil no eixo de decolagem, depois direita da El Prospect normal. Afirmativo, agora sim correto, ponto de espera 2895. 295, ponto de espera, obrigado. 591, restrito 4 mil. Azul 2591, eu vou direto Coral. Coral na proa, 2591 Azul. Via Peruísque 50, subida Citael, Leda, Lidev, primeira curva direita, ponto de decolagem, pista 10. Código transponder é o 5041 e o controle no 208. Autorizado Vitória, 3620, uniforme 1.50, decola da 1.0, curva direita da Elveda Bidef, 5041-208, voo no 645. Correto, chamo para posicionamento. Chamarei o 645. Controle gol 1869. Prossiga 1869. Mantenha a proa. Essa é uma navegação, voe na proa de posição Elefa, 1869. Elefa, restrito 140 ainda? Considera a restrição, voe direto Elefa. Desconsidera a restrição, então tá subindo. A restrição subindo 310. Controle Salvador, o azul 2591, pode prosseguir a subida 160? Subida sem restrições, 160, 2591. Confirme. Sem restrições ao nível de voo 160, azul 2591. Subindo então 160, azul 2591. Azul Salvador, Alexia Bravo. Eco Cia Bravo, isso para o nível de voo 040. Aguarde por novos vetores, espera aproximação e aliás, Alexia Salvador. Está mandando para 030, descendo para 040. Yeah. rota par, atenção regras de voo visuais, conforme visual com campo de transferência de comunicação da Torre Salvador. Poderá avisar o operador para transferir seu plano de ar para par. Permanece com 6 horas. O 1869, chame agora o centro Recife, as frequências 288, alternativa 26290. 288, 260, obrigado, vamos. Tá, 2858, prossegue na chegada Mare, iniciativa do centro de velocidade para 2109. Mare 210, 3858. Vamos encerrar para a página que avisou com o campo. Estimativo. Vamos encerrar para a página para ingresso no circuito de tráfego. Chama a Torre Salvador em 198.95. 198.95, torre. Vamos encerrar para a página. Eco Serra Bravo, curva esquerda para o 215. O limite será o localizador. Esse foi mantendo 3 mil pés. O altimetro em Salvador 1017. Sérgio, estado 1017, esquerda 215. Limite ao lado. 3897, autorizado para o táxi. 3897, para informação, desconsidere a restrição de manter pro até 4 mil pés. Mantenha a subida normalmente. Da Eleia da Motion. Desconsidera a restrição de 4 mil, manter o estatístico até 4 mil, mantendo o perfil da Eleia da Motion. Exatamente, vamos para o táxi. 259, contato na aérea decolagem, tudo mantém o nível de voo 360, possível confirmar autorizado. Pode cruzar 4 mil pés, vou direto para o Leda. Subindo 360, confirma autorizado, cruzar 4 mil, direita Leda 6259. Se é bravo, para o localizador, curva esquerda para o 150, chama estabilizado, desce para 2 mil pés, voltímetro no 07. Aqui é a trave esquerda 150, descendo para 2.10, recupera a sobrevivência. Pouso autorizado 510, no 4 grau 0.5. Vamos ser a papá, pouso autorizado para o chão. 3, voltímetro em Salvador, no 0.17. 3.017, 3.858. Redução de velocidade 1809. 1809, seis 3858, após ITAP, segue para a zona? Ativa, agora de vetoração esquerda para o sequenciamento de tráfego. Ok, chegou a zona de vetoração, tá? 3858 reduzindo. Táxi 27 ativo. Obrigado, táxi Pérez Paulo Zona 1, libere a esquerda, táxi seu hotel, no corte livre frequente. 58, direção para o frequência metro de tráfego, curva esquerda para o 010, limite será o curso do localizador. Curva esquerda 010. Esquerda 010, limite localizador, o TAN 3858. Abraço, complete aproximação ILS, China Tour Salvador, frequência 118, decimal 95. Tour Salvador, FCA Bravo, Papu ILS com 37, outro trabalho. Eco Sierra Bravo, Ricardo Vento, 1940 graus, 059, pouso autorizado, pistão no zero. Eco Sierra Bravo, de pouso. Report on ABIM gate 6 to continue our taxi. Taxi until ABIM gate 6, we'll call you reaching ABIM gate 6, Bosch call 022. Salvador Zan 3897 está com seu tempo 212, 212, 3 horas e 59, alterna com 5, está pronto para o taxi. E sobe novamente apenas o POB? Doco, meu direito pro 070, chama estabilizado. Direita 070, chama estabilizado, tá? 3850. To 712, ready for taxi. With 72 souls on board, 3 hours and 20 endurance in alternate, Petrolina. Stand by for taxi, Azul 2712. Stand by. 33.95. Ok, centro agora em 25, 1-3395, 2859. 858, Lula S, disparado 210. Agora transferência de comunicações. 2 mil pés, aguardando, tá 3858. 1017. Roger, Gamini taxi via India and call tower 118 test, we call 905 and take it as well. 3897 visual com Airbus da Portugal. Taxiando? Repassagem ao tráfego e aproximo mesmo até o ponto de espera. Machame 2, 118.95, ajuste no 0, 17. Gente, seguindo 30 da Portugal, ponto de espera da 10, 2, 118, decimal 95, 3897. Faz a passagem ao tráfego e o gol pode iniciar no 8? No 645, afirmo. Ok. Estabilizado visual com a 10, o TAN 3858. 3858, complete aproximação ali ao taxi pela pista 10 e chama a Torre Salvador em 118, decimal 95. 18953858, obrigado. Salvador 138.58, o final estabilizado ao 1.0, a 6 milhas do Índia Serra. 138.58, chame no externo, baixado travado, ajuste de altímetro 1.0 no 7. 1.17, chamará baixado travado, 3.858. So taxi number 3 on horizon short of runway 10, 0.118 mile 905, altitude 712. Sumi, libere na próxima direita, mantenha a escuta da torre e chame na Delta para o cruzamento, taxi Delta. Tráfego Salvador, é o azul 2781 para a Vitória da Conquista. Entende da informação X-Ray, possível nossa autorização, saída prevista. Subida prevista, Arboreléfa, quase cópia, 2781. Fica Arboreléfa então, azul 2781. Portugal 022, maintain holding point, runway 10. Maintain holding point 10, Portugal 022. Pronto, copia. Na sua escuta, senhora, prossiga, 2781. Autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 960, segue conforme o outro plano de voo, Elefa, Flória, após direto, subida na proteção Elefa, curva direita, ponto decolagem, pistão no zero, código 5053 e o controle em 120, decimal 8. Autorizado para o azul 2781, senhora. O nível 160 para a Vitória da Conquista. O plano de voo Arbor, Elefa, Oplor, Elefa, Oplor, Vitória da Conquista. A saída é Arbor, transição Elefa. 5053 transponder, 1208 após a decolagem, azul 2781. Correto, para posicionamento 2781. Puxa acionamento 2781. Para o táxi 1645-340, Galeão, 1445. 1645, táxi autorizado via FAT principal Índia, ponto de espera torre 2895, ajuste 10 no 7, é o número 4 para decolagem, 1645. Pátio Índia, 1895, 1645. Milhas Sudo Observador, serviço radar encerrado, subiu uma tela 160, chama controle de Delta, frequência 120, decimal 1. 201 foi Delta 160, bom final de semana, até a próxima, maravilha. Line up and wait, running 10. Line up and wait, 10. Report to computer. Bravo, autorizado cruzar, pista no zero, parte militar, no corte de frequência. Bravo, autorizado cruzar. 258, solo 21, libere próxima à direita, tem controle solo no 21, decimal 1. Livrar à direita, mais 21 no 1, Alcântara 258. Airport 21, 0 Romeo 1, Alpha Juliet 06 Mike. Manuel. E Alpha chamando Juliette. Alfa 3897, pronto? Alfa 3897, quanto será a zona 0? Alfa 3897, autorizado, alinhar e manter, zona 0. Sim, mantém zona 0, votando 3297. Deixa eu dar a boca. Zero, pode ser autorizado a boca. Eu sigo. O senhor acabou de pagar uma cópia pra gente aqui, a saída Harbor, compreensão Alfa. É, eu gostaria de informar que a gente não vai conseguir cumprir essa restrição acima do 110. É, será possível manter 3.000 na mesma saída? A gente vai cumprir a restrição inferior de 3.000 até 25.000, tá ok? Então, cumprir a inferior, 3.000, obrigado. Airborne 23, contact Departure Control, Salvador Departure Control 1, 20.8. 1-0-8, Airborne, call 022, overnight, obrigado. Ultra 712, radio on short point, 1-0-1-0. 022, Airborne, crossing 1500, climbing 350, normal departure. Portugal 022, radio contact departure, come maintain flight level 350, perform normal departure. Send code to 5034. 5034 on the squawk, send normal departure, climbing level 350, Portugal 022. Estou autorizando a falar de missão na 0-3-8-9-7. Two seven one two, please line up and wait on 0. Line up and maintain, 2712.